vezes a gente briga, esquenta a cabeça. Eu pensei até que sem você iria ser melhor, mas eu me enganei. Ah, como eu quero te encontrar novamente. Estou sozinho procurando você. Ah, como eu quero te abraçar loucamente. Olha dentro dos seus olhos e dizer: não vivo sem você. O tempo passa, cai a noite e o dia vem. Tento fingir, mas não dá pra esconder. Ah, eu sonhei nas noites vagas com seu amor. Provei teu beijo e magoei minha dor. Quando se quer chorar, mas difícil mesmo é esquecer quando se quer amar. O futuro não pode apagar o que a memória não consegue esquecer.